Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em Eu sou o Batman. Eu sou o Batman, né, mano? Imita aí o Batman, Manel, aí. Introdução. Tô morrendo de sono. Que diabo de Batman é esse, velho? Que você tá imitando? É o Batman dormindo, né? Manel é o Batman do Michael Keaton, né? Que o cara é baixinho. O cara nem forte é, né? O Batman. Manel é o Batman cansado, né? Porque a galera disse aí no... Já começa aí. O Manel tá meia luz aí. O Manel aí, bicho, é o Batman chegando da patrulha, né? Isso aí os filmes não mostram, né? O Batman chegando ali depois da noite. Eita, tá, aquela piaba. Porque os caras disseram que o... Aquela piaba assim, ó. Porque os caras disseram aí, mas que o Batman do Ben Affleck, né? Ele era o... Não, porque... O Manel já tá aí na piaba suprema aí. A galera tá dizendo aqui, hashtag Batmanel. Batmanel, retaria. Lucas Fiorini, só pra dar pano pra manga. Esse desembargador da imagem aí foi afastado. O engraçado é que ele continua ganhando salário de 35 mil reais. Ou seja, só tirou férias. É, Manel. É isso aí. É mais verdade. Meu. É, aí, ó. Gabriel Souza. Denúncia aqui, ó. 15 pessoas aguardando. E apenas 7 likes. Tá errado, hein, isso aí. Tá errado, hein, isso aí. Errado é meu like. Aí é foda, né? Errado é o teu like aí, mano. Meu like tá aí, meu like. O Felipe aí, falando aqui, já, ó. Já, hein, mano. Felipe falando aqui, ó. O Kal-El é o Manel. O Kal-El, né? Essa música aí foi massa. Cara, é tudo americanizado, né? Seria Kal-El. Kal. E Manel. São filhos de Krypton. Manel. Anderson Costa, Manel mesmo, voltando no tempo de ré. Manel de ré. Manel é o... Flashpoint, né? Só que ele, ao invés de ir pra frente, ele vai pra trás, né? De ré. Ei, mas sabe que é putaria? O Manel, essa semana, pedindo pra a gente acompanhar a live dele, né? Ele faz lives no... Twitch, né? Não pode dizer. É, não pode dizer o site, porque senão o YouTube desmonetiza, né? É, então cancela aí. Mas já falou, né? Cansado aí esse ainda. Bicho faz uma live, né? Não, mano, vamos assistir na minha live e tal. Aí eu botei, assim que eu botei a live, mano, era o Manel dando uma ré numa estourazona de madeira, ó. Eu comecei a rir, ó, mano, não aguentei. Não. Manel aí, bicho, é todo moral. Foi massa, mas essas lives aí do Euro Truck Simulator aí, tá massa, Manel, tem que fazer mais aí. Tu tem que fazer uma live, mano. Quase dormindo aí, mano. Do jeito que tu tá aí agora. Live aí, até quase dormir, dormindo. Né? Ele bota e só para a live quando ele dormir. Acho o Manel, mano, é um dos maiores trabalhadores lá do site Roxin, mano. Ele só termina a live dele, mano, quando o site expulsa ele da plataforma. Aí é um cara. É doido, meu. Aí é um cara trabalhador. Esse bicho aí é trabalhador, viu, mano? Tu não vai encontrar Live Mendes. Ei, Manel, tu sabe tava fazendo patrulha. Sabe o que é o mais curioso? Hoje. Se o cara perguntar o que foi que ele passou a tarde fazendo, ele vai dizer que foi dormindo aí. Só que o cara ainda tá cansado, né, mano? É, antes da gente começar aqui a nossa live, né? A gente tava aqui no grupo de WhatsApp. Aí a gente tava conversando aqui, né? No WhatsApp aqui. Aí eu botei o link da live, aí o Manel assim perguntando, ei, mano, tem hoje, mano, live? Eu tenho, Manel, hoje é terça, mano. É, o Manel, diabo é isso, mano, hoje não é quarta, não. É o vixe, Maria. Manel aí tá perdidinho. É, Guilherme Bermeó, 2 conto, mano. Olha aí! Cadê? Falar nisso é isso aí que a gente deveria fazer. Agora né? Sim, hein? Oi! Os caras destravaram o dinheiro, mano. A gente começou. Agora vai, a gente tá recebendo superchats, hein, pontos. Galera? Agora? Oi! Peraí, é bicho, dinheiro, tem alguma coisa? Tem alguma coisa aqui escrita, ó, no minha nota aqui de 20 aqui, ó. Vale 200. 10, né? O cara botou assim. O cara escreveu 200 aqui na minha nota de 20. O cara é desesperado, né? Pra ver se aumentar o valor da nota. Inclusive, né? Estamos abrindo aqui champanhes. Os caras abrindo aqui champanhe, né? É uma garrafa d'água, né? O champanhe do cara. A gente começou a ser monetizado, né? Então a gente já tem aí o superchat, né? Ativado aí no nosso canal aí. Então vocês podem dar aí, né? O superchatzão aí acima de 100. Pelo amor de Deus, né? Manel vai tirar a camisa, né? É. Sem conta o cara tira aí, a camisa, mano, né? Explica aí como é esse negócio aí, mano. Oh, sabe não, ô Manel. E ainda mais vacilo, uma live, né? Do Batman, mano. É pra mostrar que o cara tá ficando rico aí, né? Aí, ó. Bruno Castro, nossa amiga aí, Bruno aí do podcast da DC aí, o setor. Como é? Lá do Lanterna Verde. 35-18, né? 35-18, mano. Alguma coisa aí, acertou algum número aí. Bicho, é o número do apartamento do Superman, né? 35-18 ali. É, acertou 28-14, mano. O nome do cast do cara. Aí, o cara ele dando falou os aqui, ó. Do CPF dele, né? Nosso amigo Bruno aí, né? Que é parceiro aí de Dark Souls aí. Será que o desembargador usaria essa máscara do Batman com nariz e a boca do lado de fora? Isso aí é um questionamento válido, né? Mas isso aí. Porque o desembargadorzão aí, bicho, não quer usar máscara, não, né? Parece que ele já foi pego, umas 5 vezes, né, mano? Com esse negócio de não usar máscara, né? Eu li aí. Assim, né? Esse bicho é todo assim, né? Ele fica andando na rua. É, sem máscara. Sem camisa, mano. Só de cueca. Sem máscara. Camisa. Sem máscara eu até vi, mas sem camisa não vem, não. Tá dizendo, viu, Manel? Os policiais chegam ali, aí. Bote a bosta da máscara aí, seu fuleiragem. Aí ele não obedece. Cala a boca, seu inútil. Eu sou o desembargador. Eu sou. Como é que é o nome dele, hein, mano? Aí, mancha, esse bicho aí, mano. Parece que ele foi. Não é a primeira vez, não, né? Que a galera disse que ele foi pego aí, né? Sem máscara e tudo mais. Não. Eu achei massa, mano, porque teve o caso. Pera aí, mano. Eu sou porque a primeira vez, mano, os guardas municipais, né, e tal, viram ele andando sem máscara, mandaram ele botar a máscara, ele botou mó boneco e não botou a máscara. Depois dessa daí, teve outra? Teve outras, mano. Teve uma avalanche, mano, de vídeos desse bicho andando sem máscara. É isso aí, mano. E a galera, mano, começou a encher o saco dele. Sempre quando os caras viam esse bicho na rua, e aí, aí, bora filmar, cadê a máscara, baitola? Aí esse bicho ficava puta, hein? Ai, se fuder, não sei o quê. E carra puto, cara, velho. E aí foi nessa, né? Aí os caras... Ei, tu sabe que é uma coisa... Sabe que é uma estratégia curiosa? Porque, assim, teoricamente, um oficial público não vai poder fazer muita coisa mesmo, não, mano. Sei lá, o cara é policial, é só... Agora, se for o povo, populares, mano, indo escrotizar com esse bicho, ele não vai ter o que fazer, mano. É, pois é. A gente recebeu o superchat aqui do Guilherme Bermeu, superchat, né, cara? É, mas cara... é uma emoção, mano. Ele falou aqui, os caras têm até superchat. Estão uns bichão mesmo, ué. Aí dentro, depois de 25 anos do cara na chibata, né? Finalmente tá entrando algum. O cara só na pica, né? De... Manel aí sabe, né, Manel? O cara, a dificuldade que o cara teve, né, Manel? Toda a jornada, mas... né, do cara até aqui, né? É, mano. Ei, mano, tá difícil, mano. É massa. O mais engraçado é que a galera pergunta, ei, tu tá ganhando quanto na Twitch? Ó, mas... Milhões, na zero. Cara, tá lendo, tô sentindo esse já. É, mas como é que tu não tá ganhando nada assim, algum... só eu já te dei zero, não sei quantas aquelas inscrições? Tá meio estranho aí, viu, mano, isso aí. Esse bicho tá escondendo dinheiro da mulher, mano. Quer dizer, mano. É, mano. Não, Manel, o Manel lá na Twitch. Ei, mano, manda uma inscrição aí pra mim, não sei o quê, mano. Tô liso e tal. Não, beleza, né? Mandei a inscrição. Aí o Manel, você é o 25º apoiador do meu canal. Já abençoei. Tu me disse que isso, tá na lista, mano. Guarda o dinheiro, mano. A gente já tá voltando. Guarda as cartas. Segura aí, o cartão de crédito. A carteira que o Israel tá passando. Pronto, voltou. Aí, ó, voltou, hein? Codificação sobrecarregada. Considere abaixar as configurações de vídeo. Aí dentro, mano. Aí, mano. Só porque o cara começou a receber superchat, os caras querem derrubar um nego, né, meu? Aí dentro. A primeira vez que o cara recebe um dinheirinho, aí o cara vai cair a conexão. Né? Ei, mano, tu sabe por que eu acho os telespectadores do Asila, mano, os melhores, mano. Tu percebeu que tá todo mundo doando aí só pro cara comprar cachaça? É, Manel, aí agora não tem mais o que não tem mais o que falar, não, Manel. Agora, né, o cara tem que aí, ó. Inclusive, a gente recebeu mais um superchat aqui do Fagner Vieira. Os caras... Só que ele não falou nada, não, aqui, ó. Mais um superchat do Kleben Ribeiro. Ele falou aqui, ó. Tá aí 5 pilas pro Manel comprar um celularzinho de pioca. Ó, aí. Tu é doido. Sede, esse bicho não passa mais, né? Comprar um corote. O Manel tá aqui no grupo do WhatsApp direto dizendo: ei, mano, transfere na minha conta aqui que ainda dá tempo de eu. Que o bar ainda tá aberto. Bicho se coçando, mano. Mas tenha calma aí, mano. Os Estamos sofrendo mais um bufferzão aqui na internet. Espera aí, um segundo. Já estamos de volta novamente aí. Espera aí. Isso aí eu vou botar, mano. Ai, bota. O curioso, mano, é que o Manel vive só de live. Aí o cara doa dinheiro na live desse bicho aí, nada acontece, ó. Aí o cara mandou uma mensagem: ei, Manel, doei dinheiro aí, caiu, esse bicho caiu. Já bem isso, mas não acontece nada não, esse bicho. Vou botar. Voltamos, hein? Voltamos aí. Será que vamos sofrer lag de novo? Ixi, apareceu a mensagem. Sumiu. Isso aí é culpa da Warner, mano. Ela sabe que a gente tá com a maior audiência aqui da turma do Batman. Os caras querem derrubar. Eles estão querendo sabotar o cara. Exatamente. O Bruno Castro aqui, né, que é do setor 4870. Na verdade é dos... Né? Toda vida o cara tem que pesquisar, né? Baixo, setor... ó, eu entendo que o nome do site do Bruno é uma coisa muito relevante e totalmente faz sentido para os verdadeiros fãs do universo DC, mano. Mas o fato do Joel já ter errado quatro vezes o nome, mano, faz o cara refletir se de repente, assim, universo DC ou Setor dos Esmeraldas, um títulozinho mais fácil, não seria interessante. Setor dos Esmeraldas. Aí é um títulozão massa, viu? Então liga aí. É Setor 2814, baitola, os caras falando aqui. Inclusive, o cara tem que olhar qual é esse bicho aí, pro cara jogar no jogo do bicho amanhã. 2814. Qual é o bicho aí que é do 2814 aí? Vixe, não é que Senna que botou 20 conto, mano. Olha aí, rapaz. Vixe, agora o cara ficou puto. Pioca de 2 litros, mano. Agora o cara ficou puto na live. Eba, a gente se compromete aqui a pegar esse dinheiro, comprar todo de cachaça e bater uma foto do Manel dando entrada na UPA com coma alcoólico. Ai, Deus. Essa é a nossa meta, mano. Desse bicho estiver desacordado lá tomando glicose, a gente vai bater uma selfie com ele e postar aqui. Caralho, o áudio pra vocês aí que estão aí na live tá bom ali, porque o vídeo tá dando uns lagzão aqui, mas o áudio tá indo de boa aí, porque a gente vai continuar só no áudio mesmo ali, se for só no... se tiver de boa, né, aí... Mas vamos ler aqui alguns superchats aqui que a gente tá recebendo. Pera aí, macho, não tô entendendo não, a live tá com... O vídeo tá legado... Câmera, então. Não, o vídeo o vídeo tá travando, mas o áudio não tem como eu saber, porque senão dá eco, né, na gravação. É, mas vamos saber do... Não, os caras estão dizendo que tá... os caras estão dizendo que o áudio tá 10 e a imagem tá 5. Então, na média, tá 7,5, né? O cara tá bem, então. Tirando a média, aí, né? O Bruno falou aqui, ó, 5 pilas no superchat. Esse dinheiro do superchat tem que ser gasto com cachaça ou um rodízio de pizza. Aí, tu é doido? Aí você filé, mano. O engraçado é que esse bicho acertou, né? Porque o PC tava marcando rodízio semana passada agora. É, um PCzão aí, né? PC tá frescando, mano. Tem um torneio aí do Júlio, né? Tá rolando o torneio do Júlio aí. Aí o PC enrolando direto os caras ali, mano. Os caras sendo enrolados direto pelo PC, mano. É o torneio da obesidade, né? Putaria que o torneio da obesidade do Júlio, o cara tem que mandar a foto da balança que eu não tirei, viu? Bicho, os caras tiraram, né? Mas tu... A bicha se tirou. Caralho. Ela se tirou, foi vida própria. Poxa, se tirou, porque não fui eu não. Eu ia até perguntar se eu tava aparecendo na live, aí quando eu fui ver, nem tinha minha câmera. Agora, é melhor tu ficar sem aparecer mesmo, mano. E agora, tá bom aí? Tá bom aí, menino? Agora, vamos torcer aí pra ficar bom aí, né? Pro pessoal que não percebeu, a gente tá testando o Manel's Live Simulator, né? É assim que o Manel vê a vida, mano. Esse é o tipo patrocínio Ribeiro Net, né? O cara assim. Essa inclusive, live a gente é um tá. Oferecimento Ribeiro Net. João Martinho, o lag tá gigantesco. Agora eu sei como o Manel vive. Exatamente. A gente não entrou nem no assunto do Batmanzão aqui. Aí o Jean Mamed deu aqui 5 pilas. Aí, mano. Tu é aí, doido. Jeanzão. Só que ele não falou nada aqui, mas só deu uma contribuição, né? Porque ele é... Cara tímido, né? Mas ele fez o mais importante ali. Quer contribuir com quando chegar a 100, quanto o cara tira a camisa, né? Bicho, se chegar em... Não, mas já tá perto aí, o cara tem que moderar. Aumentar, né? O cara botando 200 logo. O anime Epic Sim deu mano, R$20 e disse uma singela contribuição para vocês, amigos. É o mínimo que posso oferecer pelas muitas horas de risada que vocês proporcionam. Olha aí, rapaz. Tu é doido. Inclusive, a melhor parte da turma é quem tá assistindo e acompanhando, né? Porque a melhor parte da live que eu acho é os comentários da negada. Exatamente. Agora, lógico, se o cara tem dinheiro sobrando, né? Ninguém também vai achar ruim, né? Exatamente. Porque inclusive, se o cara tem dinheiro sobrando e eu não tenho dinheiro, né? O cara tá só equilibrando a balança, né? Pois é, mano, tem que movimentar como é o ministro aí da economia dizendo que tem que movimentar a economia, né, não sei o quê. A gente tá movimentando, mano. O cara tá exatamente. Com o dinheiro sobrando e a gente quer o dinheiro. O cara tá fazendo o cara aí quer o dinheiro rodar, né? O cara quer o dinheiro, né? Só na outra live o João é tipo aqueles rappers americanos, né? O cara com um casacozão de pelo, o cordãozão de ouro. Mas indo pro assunto da live, que a gente já tá com sei lá quantos minutos de live e a gente nem entrou no assunto do Batman ainda. O cara se empolgou um pouco, mas no começo ali ficou superchat ativado. João ali, Martinho empolgou. Aí, esse ministro é muito baita. Bruno Castro, os caras recebem superchat e a live trava. Estão ali com. Como é? Estão ali com complô contra a gente, né, mano? Os caras ali dando dinheiro e os caras querendo roubar. Isso é culpa do ministro, esse baitolo. Na hora que tá entrando dinheiro, o cara derruba a live. Macho. Lá, Hermes Freitas, agora começou a dar dinheiro, eu quero é ver esses baitolos atrasados na próxima live. Na verdade, o cara vai começar antes. Do... É, mano, eu acho não que é o aqui, aí, ó, o cara aqui, peraí, ó. Isso é um desafio, né, o cara assim. Peraí, mano, o cara aqui falou a pista aqui, ó. Ó, o... Kleberson Orcheski. Acho que o nome da live não está dando sorte, ó. O cara botou a corrupção no Brasil e a galera tá querendo derrubar aí a live. Vixe, é verdade, ó. Então a gente pode trocar a corrupção pelo quê, mano? O cara bota Batman contra... Bota aí no chat aí, vocês querem que a gente troque o nome A Corrupção? Bote o quê aí no lugar? Título. Vamos ver o que é que dá aí. Vocês aí a gente começa a falar do Batman aí. Né? Batman versus Pontinhos, o cara é tipo Silvio Santos, né? Batman Pontinhos no Brasil. João Martinho, quebrem as pernas do menino. Sled Hammer botou aqui a fuleiragem no Brasil. Gabriel Souza muda o nome para Batman versus Fora Bolsonaro. Batman versus o sistema no Brasil. Aí. Cara, é o family friendly, né? O títulozão aí. Fora Bolsonaro, o nome da live. Não, o sistema fica massa, Fora Bolsonaro. A gente tem Vanderlei Oliveira, Maracutaia BR. Maracutaia é bom. Batman versus os 87 mil em cheques. Esse aí é massa. Vai ser esse mesmo, bota aí. Vamos mudar aqui ao vivo aí, ó. The Batman versus os 87 mil em cheques do... O cara não pode botar Queiroz, né? O cara bota o quê? Que... Só em cheques, mano. Traço... 87 mil em cheques. Que traço Royce, tá aí, pra... Bota aí, mudou o título, ó. The Batman versus os 87 mil em cheques do que traço Royce. Oh, putaria, mano. O cara ali ficou puto, né? Agora imagina se fosse ali o Batman perguntando pro Bolsazão, Manel. O que é que tu acha que ele responderia? Okay. Olha, ó, a live ficou estabilizada, hein? Depois que mudou o título, hein? Aí. Olha aí. Ixi, os caras dizendo aqui que não é 87, é 89. Tá aqui 80 e... Só por causa de R$2.000, né? Os caras ali chorando por causa de R$2.000. Os caras chorando por causa de R$2.000. R$2.000. Se fosse o Batman, Manel, perguntando pro Bolsa... Bolsa, e esses 87 mil aí em cheques que a tua mulher recebeu? O que é que tu fala? Fala aí, mano, é a voz do Batman. Aí. Se fosse Bolsonaro, e esses cheques aí de 89 mil que você recebeu? O Manel, o Jota tá parecendo, é o demônio, mas falando, mano. Já parece o Satanás. Igreja, né? É o Satanás, né? Na igreja, né? Aí o João fazer certo. O pastor mano. Sai. Esse bicho pode fazer uma sociedade com igrejas evangélicas, né? Só o pastor cara... chamando o João. É, Joel. Se a turma não dá o dízimo, o que é que acontece? Eles vão tudo pro inferno, mano. Tudo pro inferno. Os caras estão dizendo que é o Bane, na verdade, ó. É o Bane. Já se é o fosse Bane, o Bane parece. Ali perguntando pro Bolsuzão ali. Chegando aí. Bolsonaro! Isso, não, aí tá parecendo aí. O cara da pamonha agora. Esses cheques aí de 89 mil que você recebeu, Bolsonaro. Pareceu agora fala o cara assim, que passa na rua vendendo pamonha. Eu tenho a certeza, mano, que o Bolsonaro ali é... Não ia aguentar ali, não. Ele em frente ao Batmanzão ali, perguntando cadê os cheques. Mas peraí, mano. A briga deles ia ser o quê? Mas de diálogo ia ser no braço, porque isso aí é relevante. Eu acho que seria mais era diálogo, né? Mas porque o Bolsonaro no braço não dava, não, né? Contra o Batmanzão. Ei, mano, putaria demais, mano. A maior putaria, mano. É que... Mais um superchat aí, hein? Mais um superchat! Guilherme Rosendo deu R$5 aí, meu. Tu é doido. Mano. Muito obrigado, por... Guilherme Rosendo é rico, porque o cara tem uma foto aí em Fernando de Noronha, né? É, então, mano. O cara se garantiu aí. nossos milionários do ano. Aí. O Koala aí, nosso ouvinte clássico, disse aí. O mais feliz do Azila, viu, mano? O dia mais feliz do Azila. O Koala dizendo aí. De trocar o carro aí, ó. Vixe, pensando em trocar o carro. O Koala dizendo aqui, mano. Há 30 anos. O Azila tá famoso, né? Os caras tudo rica e o Manel indo lá na Sonha Branca dizer que roubaram ele, que ele não recebeu dinheiro do Azila. E, não, primeira coisa que eu fiz com meu dinheiro do Azila, eu troquei o carro, mas esses baitolas me roubaram ali. O Koala tá dizendo aqui, velho. Não, o Joel aí tá trabalhando na difusora da igreja. O Fagner Vieira dizendo que o Batman ia meter o Tabefzão no bolsozão ali. Mas contra, mas se tu pegar... Batman, se tu pegar... ia chegar na voadora, mano. Mas se tu pegar as histórias do Batman... Mais um superchat aqui do Guilherme Rosendo de novo, hein? Mais um superchat do Guilherme Rosendo. O bicho tá aniquilando aí nos superchats, né? O bom é que a live deve ter travado. Aí esse bicho mandou e pensou que não tinha enviado, né? O cara mandou de novo. Ei, travou de novo, mandei mais um. Manel aí, estratégia zonas desonestas, né, pra conseguir dinheiro. O Gabriel Souza tá dizendo aqui que o bolsozão ia ganhar do Batman na flexão ali. Na flexão. É mesmo. Do Bolsonaro. Mas aquela flexão do Bolsonaro ali, mano, tem como não, mano. Isso é verdade, viu? Mas se tu pegar ali o... A galeria de vilões do Batman, né? Os caras dão o maior valor falar isso, né? Galeria, né? Como se fosse tipo um museu, né? E eles tivessem tudo lá, né? A galeria de vilões do Batman ali. Tem um bocado desses caras corruptos, mano. Ali o Pinguim, né? É um mafioso, né? É um mafioso gordo, né? Aqui no Brasil a gente tem também, né? Uma ruma de mafiosão aí, gordo, né? Também. Aí ia ser difícil pro Batman, viu? Aqui pro Brasil. O cara sabe que a máfia é um ramo que dá dinheiro porque os caras estão tudo gordo, né? O cara ali da máfia. O Batman ali, ele em Gotham City, né? Ele luta contra os palhaços do crime, né? E aqui no Brasil a gente tem uma ruma de palhaço também, né? Só que a gente tem palhaço aqui no Brasil, né? É mesmo. É um mercado que não te esfria, né? Se o cara for pra Brasília ali, tem palhaço que só uma peste. Os caras estão dizendo que tem que tocar o áudio da barata ali quando tiver cada um superchat ali. Só que o áudio da barata tem que ter um valor, mano. Tem que ter um valor ali, o áudio da barata. Já 50 tem reais. Reais aí. Chivari. Aí o cara extrapolou. Não, 50 o áudio da pau, é R$49,90. O Koala dizendo aqui que o K. Ross versus o Manel no bafo dos cheques. De que o Manel perdia aí. O Manel é todo honestão aí. Eu não ia querer brincar ali com os caras, não, ali. Tu sabe que tem umas coisas, mano, que o Brasil é muito escroto, mano. Tem coisa que o cara quase não vê mais, mano. Tipo, negócio de cheque, né? A cédula de 100 reais, o cara quase nem vê mais essas porra, mano. Quando teve o negócio da cédula de 200, o pessoal pensou que era brincadeira, né? É pra diminuir as malas de dinheiro. Aí a turma vai e descobre, mano, que a mulher ganhou 87 mil em cheque, mano. Caralho, é foda, viu, macho? Tu sabe qual é a putaria, mano? Porque o cheque ela só dobra, bota aqui no sutiã, não. Pronto, 87 mil, ela vai pra todo canto com dinheiro. Porque o negócio do dinheiro, né? O dinheirozão aqui entrando, ó, de vocês. Eita, aí. Pô. Vixe, o dinheiro, só a massa. Já sacou o dinheiro, ó. Já sacou. cara foi lá no caixa, né, pra tirar. Sacou o dinheiro, mano. Joel ali vai só olhando pra mulher dele, mas cada superchat. Ele manda, cara, a mulher sacar pra não ter perigo de o pessoal pedir de volta, né? Devolverem, né? De... Aí, mas no, as notas de dinheiro aqui do Brasil, né? Elas têm um sistema todo de anti, né? Falsificação, né? E tudo mais. E o cheque brasileiro, os cheques aí do banco que os caras fazem, eu acho que não tem muita proteção, não, viu, macho? Ali do, de, do cara. A não ser se o cara. Tem uma proteção, mas se o cara passar aquelas duas linhazinhas ali no cheque, pronto, mano, o bicho não corre risco de ser falsificado. Cheque ali, cruzado, né? O cara cruzar, é. Inclusive, macho, eu recebi um pagamento aí de um cara aí, já faz tempo isso aí, mano. O cara pediu pra eu formatar o computador dele, né? Pra instalar um negócio lá no Windows, não sei o quê. Aí o cara me pagou com cheque, né? Aí eu, porra, mano, cheque, mano? Aí tá de putaria, mano, cheque, mano? Não! Aí o cara é todo malacazão, né? Não, mano! É só tu ir lá no banco, aí tu vai lá e troca pelo dinheiro, ou deposita na tua conta. Aí eu, né, como meu pai já falava, né, chapéu de otário é marreta, né, recebi ali o cheque do cara, né, aí o cara, não, vá lá, meu filho, deposite lá o dinheiro. Aí eu fui lá, né, no banco, depois do almoço, né, aí uma hora de atendimento lá. Aí, depois do almoço é bom demais, viu, mano? Entreguei lá o solzinho na testa. Tu sabe qual é o erro da tua estratégia aí, mano? Que todo mundo pensa que na hora do almoço o banco é mais vago, aí todo mundo vai nesse horário aí, mano. Por isso que lota. Se tu for 11 horas no banco, mano, tá vago, mano. Agora, a partir de meio-dia, lotado. Aí, mano, eu cheguei na boca do caixa, aí a mulher começou lá, né? Digitar lá o negócio lá. Passou o cheque naquela maquinazinha que faz assim, né? Vai e vem, né? Aí ela passou assim e me entregou. Aí, ei, tem o cheque aqui, não tá... Não tá, como é? Não tá debitando, não. Teu cheque tá sem fundo. Aí o puta que pariu, fila da... Macho... Eu saí de lá, mas puto, mas lá, mano, porque era meio longe, né, o banco do trabalho. Aí saindo puto lá e cheguei lá no trabalho. Aí liguei pro cara, aí o cara não me atendeu mais, mano, no celular, mano. Filho de avari, bicho ladrão. E se ele estiver ouvindo, ele sabe disso aí, esse ladrão. Se ele tiver ouvindo e quiser se corrigir, é só mandar R$50 aí no superchat, hein? Exato. Como é, mano? Tu vendeu o que pra ele? Ah, o cara pediu. Tu era dormindo, mas a história toda esse bicho não entendeu nada, mano. Não, só quero saber o que ele vendeu, que ele pegou o cheque, foi lá pegar e não pegou o dinheiro, como é? É, aí eu liguei pro cara e o cara não atendeu mais, mano. Ficou, sim, mas o cara vai saber o que é que tu queria, o que é que tu vendeu. Ah, não, diz não, formatação. Também diz não, mano. Espera ele reassistir a live que ele vai saber. Não, lembrei, eu ia falar o serviço. O João Martinho tá dizendo aqui, ó, que é especialista em advocacia. Ele disse aqui, ó, ei, Joel, tá ligado que isso aí é estelionato, hein? Vixe Maria, olha aí. Cara aí, todo doideirão aí. Laerme Freitas, é por isso que o Joel merece esses superchats de hoje. O cara usando a estratégia. Os caras se solidarizando. Tristes, né? É, mano, cara, eu contei a história no dia que tu descobriu que tinha cirrose, mas pra ver se a turma se compadece também. Os caras estão dizendo aqui, ó. Os caras estão dizendo aqui que o... Cadê? Deixa eu ver aqui. O Fagner Cruz dizendo aqui, o nome do Batman no Brasil seria Bruce Wesley. Bruce Wesley. Grande filho do empresário. Putaria, mano. Vamos ver mais superchats aí, ó. Fagner Vieira, não ia ter Batman. Não ia ter Batman no Brasil, porque as indústrias Wesley iam quebrar rapidinho porque não gosta de rachadinha. Isso aí é verdade, viu, mano? As indústrias Wayne lá nos quadrinhos do Batman, elas cuidam de quê, hein? De uma porrada de coisa, né, lá, mano? Tem negócio de metrô, né, tal. Só um nome, só um negócio que eu queria salientar, mano, que o brasileiro é muito escroto, mano. Porque, tipo, tem algum escândalo financeiro nos Estados Unidos, os caras botam o nome, não, escândalo Watergate, né? É, Blackgate. Aqui no, né, Brasil, mano. A negada bota esquema da rachadinha, mano. É sempre essas putarias, é, né? O mensalão. É, mensalão. O esquema, a dancinha da pizza, né? É doido. É putaria, os escândalos, mano, do Brasil são, pelo menos, são bem-humorados, né, mano? Dá pro cara dar uma risada ali. O nome do Batman seria, nossa, Bruno Wesley. The Batman versus a rachadinha. Macho, aqui no Brasil, macho, o negócio é tão escroto de um jeito, macho, que o Batman ele ia conseguir. Ele, macho, o Batman aí não tinha como não, macho, aqui no Brasil. Por quê, mano? Os caras são foda demais, mano. O cara ali pra sair com dinheiro pra fora do país, mano. O cara botou o dinheiro na cueca, mano. E saiu com a cueca, zona cheia de dinheiro. Como é que o Batman ia pedir pro cara... Como é que o Batman ia chegar, mano, e pedir pro cara arriar a calça, mano? É, mano, parei demais, né, mano? Tá negado já, fresca com o Batman. Porque ele anda com o Robin, mano. Ali, se ele chegar, manda da turma arriar as calças ali. Aí. Não é, mano. Na cueca ainda tá aí, frescando. Macho, ei, mané, o cara do dinheiro da cueca chegasse... foi reeleito, macho. É doido. Manel, mano. Duas perguntas. Aí tu quer frescar. Peraí. Oi, mano. Se chegasse o Batman e o Bolsonaro, mano, certo? Ximaria. O Batman ia pedir pra tu baixar as calças. E o Bolsonaro ia te oferecer uma rachadinha. Qual, o que é que tu faria? Eu ia me embora, mano. Ia na rachadinha, mano. Negócio de rachadinha. Mano, tu ia ligar aí pro Lula, mano, que eu sei. Fagner Cruz, dólar na cueca é coisa do Robin. Macho, mas aqui, mano, esquema de corrupção é tão grande, mano, e tá tão intrínseco na coisa do Brasil, né, mas que tá difícil aí pro Batman, mano, porque não tinha como não, mano. Não é não, Manoel? Porque o Batman ali, mas ele em Gotham City, mas é fácil demais, mas os crimes. É o palhaço do crime, é não sei o que, é o Bane metendo a porrada. Aqui a gente tem o que, mano? A gente tem o Itamar Franco. Itamar Franco, caralho, mano. E tem o Dias Toffoli. A maioria não era nem nascida no tempo do Itamar Franco. A galera já vem roubando a ideia de muitas longe. Décadas. A gente tem aqui o Collor de Mello, mano. Tu é doido, mano? O Batman contra o Collor, mano. Collor ia meter a porrada no Batman. Uma coisa semelhante que a política brasileira tem com as histórias do Batman, mano. É porque, assim, todos esses políticos que tu falou, eles foram pegues, né? Foram pegues, foram presos, vítimas do caralho. E todos eles foram reeleitos no ano que vem, mano. Então é igual aos quadrinhos, mano. O cara é preso, mas 4 anos depois ele tá solto lá e tal, solto, de novo. Né, roubando todo mundo. É um ciclo infinito. Nós estamos presos num loop. Diago Bodão, Joel, fala do parça do Trump que desviou 25 milhões de dólares que a galera doou pra construir o muro. Caralho, doido. Aí é foda, viu, mano? Porque tu imagina assim, né? O Trump chegando lá, vamos construir um muro aqui, muro, né? Muro. Não é nem assim que faça muro, né? Construir um uau aqui, né? Aí, mano, chegou o Trump na segunda, né? Aí, cadê o muro que eu mandei construir aqui? Aí, ah, tem muro não. O cara leirou ali os 25. Os pedreiros todos sentados, né? Olhando o celular ali, vendo jogo de futebol. Olha lá, Herme Freitas. Aqui tem um Fernandinho, um Beira-Mar e o Alemão pra lutar contra o Batman ali. Aí é difícil. Ei, mas tu, viu, sabe uma curiosidade inútil interessante, mano? É. Eu tava vendo uma entrevista daquele jogador de vôlei, o Escadinha, né? Aí os caras perguntando, ei, Escadinha, mano, por que é que teu nome é Escadinha? Aí esse bicho triste, ele, não, quando era pequeno, mano, prenderam aquele traficante, o Escadinha, mas só porque eu parecia com o cara, botaram o meu apelido de Escadinha, ele. Aí foi, não. O Gabriel Souza botou aqui, ó. Corrupção, políticos, milícias, só coisa boa na live de hoje. Mas tem um Batman, mano, que vai combater esses bichos aí tudinho. Tem que lembrar. Mas tu imagina o Batman, mano, chegando ali na favela e mandando tirar todas as TVs a cabo que a milícia botou. O Batman ali ia ser espancado, mano, pela população. Mano. É porque, mano, eu acho que assim... Tava metade das TVs do Rio de Janeiro. Gotham é uma cidade ruim, mano, mas os problemas que Gotham tem, mano, no Brasil é vezes 100, mano. É igual como você tá dizendo aí. O Batman, ele precisa fazer uma escuta. Sei lá, agora pra fazer uma escuta na favela, mas como é que o cara faz? Pra começar, né, que o Batman ali, ele sempre, né, tenta... Ele tenta ir pelo... invadir a casa dos caras pelo telhado, né? Na hora que o Batman fosse pular no telhado, mano, o telhado da casa arriava. Caiu o Batman por cima de todo mundo. A turma do Rio, mano, derruba o helicóptero, avalia o Batman lá no asa delta dele. O Batman lá voando no rio, né? Aí só ele vendo aquele rastro de luz, né? Assim, aí. Vixe, meu irmão, o que é aquilo ali? Aí, pô, explosão! Explosão na cara do Batman. Ele, porra, Alfred, por que tu não me avisou, mano? Não, patrão, não sei o que. Eu não vi isso, não. Né? Mas tu imagina, mano, o tiroteiozão na favela, né? Aí o Batman e o Robin no meio de tiroteio, mano. Esses bichos, não, mano, a gente vai morrer, Robin. Socorro. A gente vai morrer. A gente vai morrer, mano. Não dá nada. Eu sei que tem uma história em quadrinhos do Batman no Rio, mas tem que ter uma atualização aí, mano. Batman em Brasil. Né? Se alguém conhecer algum editor da DC aí. Inclusive, já vão mandando aí os salves, né? Aí, ou mais superchats, né? Pra gente ver. Superchats é uma boa, né? Bruno cara, Castro. Políticozão, né? Salves ou superchats, né? Bruno Castro, o Batman não ia esquecer o Batmóvel no Frangolândia. Olha aí, é indireto. Mas tu imagina, o cara, porque já é uma parada zona doideira, né? Tu tá aqui em Fortaleza, aí tu vira a esquina, aí tem um Camaro, né, estacionado. Os caras acham impressionante, né? Aí tem um carro mais diferente, né, assim, um carro esportivo. Agora tu vira, tu entra ali no Hiper Bom Preço, lá no estacionamento, aí tem um Batmóvel, mano, lá parado, mano. Os caras, não sei o quê. Inclusive, aí, né, curiosidades, lá Hermes Freitas. Tem um HQ do Wolverine que se passa do Pirambu. O nome dela se chama Sauda. É, não, mano, tem não. Tem o quê, mano? Como é o nome da HQ? Ixo, não escapou aí. Com as calças. Saudades. Saudades. Tá aí, viu, bicho? O Koala, Batman trabalhando nas noites do verão nordestino, onde até a noite do cocó. Como é, velho? Batman trabalhando nas noites de verão nordestinas, onde até de noite o cocó ferve de calor. É, mano, o Rafael Moura Santos mandou assim, o Batman no morro, gritando, é morador. E ele mostrando, é só um guarda-chuva, mas não atira. Aí é foda, viu? Putaria, mano. Ah, eu tô com as mãos pra cima. Rafael mandou outra aqui, ó. Se o Batman sair na rua com aquela roupa dele, o pessoal já ia zoar logo ele. Andando e o povo gritando, é carnaval, galera! tem isso aí também, né, mano? O brasileiro tem essa falha, mano, que quando o cara vê alguém vestido meio diferente, os caras já começam a escrotizar, né, mano, no meio da rua. É, o Anderson Costa falou aqui, ó. Batman e Robin no tiroteio no Rio. O Batman grita pro Robin. Ei, mas chama PM, ligeiro! Os caras são foda. Kleberson Orquestre, politicuzão. É, esse nome ele acertou na música. Koala chama o Batman pra falar com a Ribeiro Net aí, mano. Tu acha que o Batman ia dar um jeito aí, mano, na Ribeiro Net aí? Não, Batman, ia não, né? Sabe tudo. A Ribeiro, né? A Ribeiro Net, na verdade, ia enrolar o Batman, né? Ei, vendendo um planozão de celular, né, pra ele. Diz aí. Eu descobri uma coisa aqui, ó. O que? A Ribeiro Net quer vender uma instalação pura fibra ótica por 200 conto pra mim, ó. Vale a pena, hein? Aí. Eu acho que é uma boa oportunidade. Mano, eu sendo enganado ao vivo. 200 conto, ó. Laerme Freitas, se a bala pegasse no Robin, os vizinhos começaram a gritar: ixi, mas balearam o menor, meu balear. Os Led Hammer, começar os salves aqui, hein? Pra gente ir, né, Manoel? Já tá na hora, né? Já tá encerrando, né? Aqui, hein? Já tá passando do Os Led Hammer, manda um salve pro camisa 10 da seleção japonesa. O Furiko no toco aí dentro. É, isso aí. Tiago Bodão, primeiro que o Batman, o nome não pegaria aqui. Tinha que chamar Rasga Mortalha. Rasga Mortalha. Tinha que ser ninja. Isso aí é clássico. Gabriel Souza, o Batman passando ali no terminalzão esse show. Aquela descida, aquela descida zona ali do viaduto pra entrar no terminalzão do Papicuma ali. Ia ser massa, mano. Era o Batmóvel passando do lado do ônibus, mano. Os caras tudo pra janela ali gritavam. Não, se o Batmóvel passasse do lado de um caminhão, do ônibus escolar, mano, que é mais putaria ainda, os caras sei o que, jogando xilito, né, no carro. Os caras cantando a música da Bananeira com o nome do Batman. É. Putaria. Os caras falando aqui, olha a barata zona aí, Manoel. Já berreço, mano. João Martins, deve ser muito triste o Batman no telefone e anotando o protocolo da Ribeirão. É, mas isso é foda, o Batman vem pro Brasil aí, contrata os serviços dele aí, só o Batcomputador ali offline direto, né? O cara não tem que parar. O Batman parar. Doido pra falar com o Alfred, né? Caindo direto a internet. Né? Fagner Cruz. Tem que dar o nome completo. Fala aí, CPF. Mané. Mané é o Batman cearense, né? Andando de preto na rua. Solzão pegando fogo, Manoel lá de preto, todo de preto. Inclusive, uma curiosidade que existe o Wolverine cearense, hein? Se vocês procurarem nas redes sociais. Isso aí. Wolverine cearense. Existia um também a Xuxa. Local, né? Tinha também a Xuxa cearense, né? E é putaria, viu? Xuxa cearense é putaria, viu? Claro. Nem a Xuxa normal faz mais sucesso, né? Mas avalia a cearense. Fagner Cruz aqui, ó. Manda um abraço pra minha tia Paula Tejano. Que pariu. De Paula. Novo, mas ela voltou, né? Ela voltou, né? Ei, mas a Paula sempre fica atrás de Joel, né? É, e nem... Rafael Moreira Santos. Mataram o Robin, mataram o O Diego Benevides manda um abraço pro meu tio Zé Caralho. Aí dentro, Laerme Freitas. O pessoal ia chamar o Batman pra denunciar o alto som do Batman. A galera ia chamar o Batman só pra essas putaria mesmo. Pra negócio de loucura, de amor, né? Aí dentro, briga de vizinho, né? Os caras lá tão muito loucos. Pois inclusive, é, mano, o pessoal tá mandando vários heróis cearenses. Eu acho que depois a gente podia fazer um cast, né, só divulgando os heróis cearenses, né? É verdade aqui. A gente então vamos embora, né? É, já deu a hora aí. Já deu a hora aí, a galera já tá frescando aí, parou o superchat, agora o cara desanimou, né, de fato. Vamos mais fazer isso. É o quê? Vamos embora, simbora. Já deu a hora zona aí, né? Amanhã, né, teremos aí a versão MP3 aí, né, do cast aí, que tava saindo atrasado, mas agora com o superchat vai tá... Agora normalizou, né? Agora o cara tá muito louco. Agora normalizou aí. Gabriel Souza. Fechou a live só o cara pulando, né? Gabriel Souza, fala do trailer aí, né, garda do Batman. Tu assistiu, mano, o Neto, o trailer aí do Batman, do Robert Pattinson? Eu assisti, mas como todos os programas, a gente vai começar falando do trailer na live de sexta-feira ali. Sexta-feira, tudo sobre o trailer do Batman, muito louco lá, do Patterson. Cadê o anime gozão aqui? O Gabriel Souza perguntou. Tem uns links aí abaixo, né? Pra você entrar aí. Inclusive, se inscreve aqui no canal também. E ativa o sininho aí pra acompanhar todas as nossas lives aí, né? Cara, e logo assim, ó. Se inscreva-se. Eu passo a inscrever duas vezes. Você propõe, é, Manel? Se inscreva-se. É, se propõe a se inscrever. É o filho do capeta, mano. É. E assim você será feliz. Tu é o filho do capeta, mano. Os caras tão putaria, loucos. Né? Vamos embora. Sledgehammer, a sorte do Manel é que o Batman não investigou o assalto do Frangolândia. Que assalto é esse, mano? Do Frangolândia. Os caras, na hora que tá encerrando o programa, os caras levantam as melhores pautas, ó, no dia que assaltaram o Frangolândia. Inclusive, deixa um like aí embaixo, né, que ajuda a gente ali, né, e tal. Sobe você ali o cast, pode, né? Pode dar um like, né? Exatamente. O Bratman brasileiro é o Dedé. Mas teve uma época aí que o Frangolândia era assim. É o quê, mano? O Frangolândia ali era sinistro, mas teve uma época aí, mano. É não? Teve uma época aí que... O carro forte ali parava na frente do Frangolândia, mano. A galera já ia se escondendo, mano. Vixe, Mari. É não, mano. Teve uns dois assaltos ali, mano. É doido, é, inclusive. Os dois assaltam com a pala, a pala comendo e tudo, mano. A próxima live. Mentiroso. Próxima live a gente vai começar falando do trailer do Batman e vai contar histórias de assalto do Frangolândia. Aguardem aí a próxima live, né? É isso aí, galera. Até a próxima live. Um abraço e falou. Alô, nega. Galera. Livezona aí. Live do Mané hoje, hein? Live do Mané hoje, hein? Na Twitch, hein? Valeu, Mané. Livezona. Já tá no ar. Aí dentro, Mané. Falou, falou. Até a vista, baby.